foi? Onde é que tá a paz que tanto procuramos? Onde é que tá? Vocês podem me falar que eu já nem sei. As mães que choram pelos próprios filhos que se foram, eu sei bem. É triste ver os moleque no farol, bebê que nem nasceu dentro de um vidro no formal. Bagulho é monstro, cê tá nos morro, então se esconde. Lá vem os caveirão com sede pra bater os bodes. Sobram tiros e mais tiros e balas traçantes. Em pleno meio-dia, toque de recolher os traficantes. Manda um aviso, hoje vai ter. Vai ter outro corpo de PM morto pra aparecer na TV. É triste o filme, quem escreve o roteiro não sou eu. Embora lá do céu angustiado, escuta Deus a oração da senhora que de joelho implora. Pelo amor, me tira daqui, quero ir embora. Foi logo o Papa veio em São Paulo e na Aparecida, mas não desceu no rio pra não expor a própria vida. E daqui da selva rochosa, escuto as palavras da atenção pro irmão que do outro lado da muralha vem me fala. Tô esperando a minha condicional, quero estar com a minha mulher e meus filhos no Natal. Chega de desilusão, sofrimento e maldade, resgatado meu coração que sobrou de bondade. É isso mesmo, não acaba e ainda tem estrada. E olha o que te digo, vai ser dura a caminhada. Mas aí, veja só, os moleque tão aí roubando pra caralho pra ter Golf GTI. É assim, sei que cê não vai querer seu filho nessa, dividindo com você o mínimo espaço de cela. A vida me mostrou que pra ser gladiador tem que ter muito mais que uma PT ou um furador. Tem que ter o que muitos não conhecem, hombridade. Chegar nos quatro cantos da cidade, falou olhando na bola do zóio, só no psicológico mostrar que esse modo de agir é retrógrado. Junta seus pedaços e vem pra arena. Quantos que no inferno que também fizeram igual a nós e querem tu e FC. Face da morte, você se humana, God, Rude, Dexter. Nos fronte de batalha onde o inimigo quer ver. O rap esmagado pra você não vale a pena. Brasil afora, de calça larga e bombeta. É assim, quantas vezes como eu discriminado nas portas giratórias ou nas filas do mercado. Eu agradeço pela lealdade, porque não é moda. O nosso movimento incomoda. Eu sei que é foda, bem diferente. Truta bota diferente dos playboy que enche o cu de hidropone. Balinha nas rave e sente sede. Vem cá que eu vou te dar água pra beber. Não, sangue vai jorrar da sua boca. Eu quero sua Nissan, seu Xbox, sua plasma importada, sua joia e seu cofre. Em troca da sua mãe de olhos vendada, atravessando a Dutra só com uma perna de... Diz pra mim, filha da puta, que o moleque que cê espancou com arte marcial tá entubado sobre coma, induzido no hospital. Boa. Sete mulheres que você atropelou, cinco delas morreram e você nem sequer parou. E a sua mente tá pesada, são tantos seus pecados que nada é o que importa pra você. Essa desce teu jato, já tá no ponto, pronto pra partir. Não importa se a favela chora, o que importa é você sorrir. Por aqui, meus trutas, eu vou parando. Quem sabe outro dia aqui das ruas eu possa, meus manos, narrar um novo cotidiano menos violento. Sem falar de atrocidades, cadeias, enterros. Quantas vezes sangue, velórios de amigos, pessoas que eu gostava que poderiam estar aqui comigo. Eu sinto ódio de mim mesmo quando vejo que tudo que foi dito e escrito não surtiu efeito. Quando percebo que o sonho de alguns favelados é também ter uma Audi toda prata com os vidros filmados. Nem que for 5-7 ou pela vida do humilde manobrista na saída do hotel. 5 estrelas. Latrocínio em São Paulo é com frequência, enquanto os professores lutam por aumento com veemência. Chegam a boiar de humilhados a ridículos pra da noite pro dia aprovarem pra políticos. Reajuste exorbitante. Isso sim é que incita o crime de modo operante. Por deselegante no país do carnaval, onde se encontra criança pra turismo sexual. Manda amor do pai ao meu mestre, o que é que há? Vejo mães chorando pelos filhos que não vão voltar. Vejo mulheres, crianças nas portas das cadeias, sem dantes de esperança e meio a tristeza. Olhei pro céu, tava azul, tava lindo, acredite. Encontrei no sorriso do mendigo um pouco de ternura e por que não ao mesmo tempo discreto, ódio pra mim serviu de exemplo. Sonhos dos jardins viraram cinzas, ainda tá perto de cicatrizar a ferida. Quem sabe por Deus tudo isso acabe um dia. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. dia.